Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira e Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Direção geral Edelson Moura. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias, sexta-feira, 3 de outubro de 2014. Destaques de hoje. Oposição e Ministério Público querem investigações sobre denúncia envolvendo os Correios. Justiça adia decisão sobre recurso da defesa de Roger Abdelmassi. Aécio e Marina travam disputa e mobilizam aliados para garantir votos de indecisos. Ex-diretor de Pedrinhas, acusado de facilitar a fuga de presos, é solto. Vídeos com cenas de violência contra mulheres se espalham na internet. Polícia investiga 50 ataques a ônibus e bases militares em Santa Catarina. Após delação premiada, advogada de Paulo Roberto deixa caso Lava Jato. A Argentina descarta reformas financeiras após renúncia de chefe do Banco Central. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Frente fria avança ao largo da região. Sol, muitas nuvens e chuva a qualquer hora no Espírito Santo e no leste de Minas Gerais. Céu nublado e garoa no leste de São Paulo, no Rio de Janeiro e na zona da Mata Mineira. Sol e pancadas de chuva no noroeste de Minas Gerais. Região Norte, uma frente fria que avança pelo país traz áreas de instabilidade para o Amazonas, Tocantins e para o centro-sul do Pará. O sol aparece pouco e chove a qualquer hora do dia nessas regiões. Sol, aumento de nuvens e chuva à tarde nas demais áreas. Região Nordeste, o sol predomina e não chove em Sergipe, em Alagoas e no leste da Bahia. Sol e pancadas de chuva a qualquer hora no Ceará. Sol forte e pancadas de chuva a partir da tarde no oeste da Bahia, no Maranhão e no Piauí. Sol forte e chuva rápida nas demais áreas. Região Sul, a umidade que o vento traz do mar forma muitas nuvens sobre toda a região. Mas há previsão apenas de chuva fraca e garoa no leste do Paraná e de Santa Catarina. O sol aparece entre nuvens e não chove nas demais áreas. Região Centro-Oeste. Uma frente fria avança pelo país e ajuda a organizar áreas de instabilidade sobre a região. O sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia. Há risco de chuva forte. Jornal Brasil Notícias. Mais de 400 emissoras retransmitindo o jornal mais completo do rádio. Dentro de instantes, estaremos de volta. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Rir e morrer dá saúde e faz-se rir. E então, se for pela manhã, muito melhor. Tremenda Corte. Um programa que nos traz, segunda a sexta, durante 30 minutos, motivos e momentos de pura descontração e muita, muita gargalhada. Tremenda Corte, de segunda a sexta, às 8 da manhã, no Canal 1. A música clássica tem um espaço de excelência no Canal 1. Pauta Musical. Às quintas e sextas-feiras, Ana Lúcia Andrade, pela Rádio Câmara, apresenta-nos durante 60 minutos um espaço imperdível para os amantes da música erudita. Pauta Musical. Emoções cantadas em teclas e cordas em Pauta Musical. Às quintas e sextas, das 16 às 17, com Ana Lúcia Andrade, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O Tribunal de Justiça do Maranhão concedeu alvará de soltura para que o ex-diretor da Casa de Detenção do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, Cláudio Henrique Bezerra Barcelos, responda em liberdade à acusação de que recebeu dinheiro para facilitar a fuga e conceder regalias a presos da unidade. Barcelos estava preso desde o último dia 15 no quartel da Polícia Militar em São Luís. Ao analisar o pedido da defesa de Barcelos e revogar a prisão preventiva do ex-diretor, o coordenador da Central de Inquéritos de São Luís, juiz Antônio Luiz de Almeida Silva, apontou não haver mais necessidade de manter Barcelos preso. Na avaliação do juiz, como Barcelos foi exonerado do cargo logo após ser detido, ele não pode mais interferir nas investigações, ocultar provas ou ameaçar eventuais testemunhas. Além disso, o inquérito já foi concluído. Segundo o delegado da Superintendência Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil, Luiz Jorge, informou um dia após Barcelos ter sido preso, ao menos 10 presos que cumpriam pena na casa de detenção podem ter pago propina ao ex-diretor da unidade para fugir. O esquema foi investigado por cerca de um ano e a provável participação de Barcelos por quase 3 meses. Ainda de acordo com o delegado, o próprio diretor admitiu o esquema de facilitação de fugas ao prestar seu primeiro depoimento. O Tribunal de Justiça de São Paulo adiou a decisão sobre o recurso da defesa do ex-médico Roger Abdelmassi, sentenciado em 2010 a cumprir 278 anos de prisão por 56 estupros cometidos contra as pacientes entre 1995 e 2008. A defesa deseja a anulação da condenação. Prevista para esta quinta-feira, a deliberação foi adiada porque o revisor do caso, Marco Antônio Marques da Silva, pediu vista. Com isso, a apelação da defesa pode ser julgada na próxima quinta-feira. O julgamento é feito em uma câmara criminal com participação de 3 desembargadores. O relator José Raul Gavião de Almeida proferiu seu voto no sentido de manter a condenação do réu, negando o recurso da defesa. O terceiro desembargador a votar será Antônio Carlos Machado de Andrade. Nesta quarta-feira, um grupo de vítimas do ex-médico entregou, abaixo assinado, com 62 mil assinaturas ao tribunal, pedindo a manutenção da condenação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, suspendeu nesta quinta-feira todas as publicidades dos produtos Bacov Colchões Quânticos e Colchões Magnéticos Nipoline. A punição foi por causa de diversas indicações terapêuticas que as duas marcas faziam na publicidade dos produtos. O material publicitário trazia indicações como redução de ácido lático e contra inflamação, inchaço, dores, febre. Segundo a Anvisa, as divulgações contrariam o registro na agência reguladora e podem levar o consumidor ao engano em relação à natureza do produto. Em resposta à punição, a Nippon Line disse por nota que as publicações foram feitas por um distribuidor do produto, sem que a empresa autorizasse. A fabricante disse que pediu para que o distribuidor exclua em sua totalidade as informações contidas no site. A nota diz que a Nippon Line trabalha no segmento de sonoterapia e não vincula seus produtos à eliminação de doenças ou à suspensão de tratamentos médicos. A VBJ, Comércio e Distribuidora de Produtos Magnéticos para a Saúde, empresa responsável pela Bakkov Colchões Quânticos, não se manifestou sobre a decisão da Anvisa. O Ministério da Saúde informou que foi descartada a possibilidade de ebola em um paciente atendido na madrugada desta quinta-feira no Porto de Vitória. De acordo com a pasta, um navio vindo de Cabo Verde, na África Ocidental, fez uma parada de emergência no Porto Capixaba, depois que um dos tripulantes passou mal. O homem de 47 anos estava a bordo do navio Peter Faber, de bandeira francesa, e apresentava quadro diarreico a 5 dias, sem relato de febre e com dores abdominais. A tripulação foi orientada a desembarcar no porto de Vitória para que o paciente recebesse atendimento médico, informou em nota o Ministério. De acordo com a nota, o paciente desembarcou às 4 horas da madrugada e foi atendido pela equipe da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, lotada no porto. De imediato e com bases nos sintomas, foi descartada a possibilidade de contaminação pelo vírus ebola, diz a nota. Ouça agora o comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, acabou a propaganda eleitoral e o último debate entre os candidatos à presidência da República, promovido ontem pela Rede Globo, pelo seu formato, deixa muito a desejar para quem esperava ouvir depoimentos sinceros, objetivos e concretos. Pode ter servido para tirar alguma dúvida, mas faltaram algumas perguntas. Por exemplo, a presidente Dilma disse em 2012, na ONU, que existia no mundo uma islamofobia. Manteve sua postura ao pregar diálogo com os sanguinários do Estado Islâmico. Agora, recentemente. E ninguém perguntou a ela sobre os mais de 120 mil cristãos mortos no mundo, sendo que no Brasil, mais de 90% da população é cristã. Então, estes que votarão no domingo também defendem o diálogo com os sanguinários do Estado Islâmico? Você apoia isso? Faltou outra pergunta crucial. De quem é a culpa pela dilapidação da Petrobras, dos bilhões desviados de obras públicas? Este estado de impunidade que leva bandidos a sitiarem cidades, incendiarem ônibus, patrimônio público e particular, confinando trabalhadores e estudantes que não podem transitar para o trabalho e a escola, e assassinando policiais e agentes de segurança. Se você acha que uma coisa, o roubo, a corrupção, a impunidade, o envolvimento de agentes de um esquema criminoso de poder não tem nada a ver com isso, então confirme sua adesão e apoie tudo isso. E ponha depois a culpa em Pedro Álvares Cabral, Pedro I, Getúlio, Juscelino, Tancredo e outros mais. Como fazer uma nova política contando com as mesmas práticas e personagens da velha? A falta de dinheiro para a saúde tem alguma coisa a ver com o fim da CPMF? Marina e Dilma, apesar das aparências, chegam muito parecidas neste final de corrida eleitoral. E tudo o que está evidente é que o Brasil precisa de mudança de atitude, de paradigmas. Que seja colocado um fim ao aparelhamento do Estado e à impunidade. A aceitação pelo ministro Teori Zavascki da delação premiada de Paulo Roberto Costa não só convalida as denúncias, como exige a punição dos culpados. E tudo deverá ser reafirmado pelo doleiro Youssef nos depoimentos que iniciaram ontem. Chamado de banqueiro por ser o distribuidor de dinheiro ao PT e seus aliados, numa maracutaia que ultrapassa 10 bilhões de reais, Youssef expõe as entranhas do maior esquema corruptor e corruptivo que se instalou no Brasil. Se tudo isto ainda é insuficiente para tirar suas dúvidas sobre o significado do seu voto para o futuro do país, pense que é nele que você continuará vivendo, trabalhando e, quem sabe, esperando que melhore. Não só para você, para seus filhos e netos, inclusive. Vote com consciência. É o mínimo que posso pedir a vocês, meus caros ouvintes e leitores. De Brasília, José Wojtchumas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com o noticiário internacional. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com Beleza. Fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Para uns, isto é barulho. Para outros, isto é arte. Isto é arte. Na Antena Web, é Néctar Solar. Sextas, 5:30 da manhã, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento. Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O Papa Francisco criticou nesta quinta-feira os jihadistas de Iraque e Síria, afirmando, sem citá-los, que nenhuma razão religiosa, política ou econômica pode justificar a perseguição diária sofrida por centenas de milhares de homens, mulheres e crianças inocentes nestes dois países. Segundo um comunicado da Santa Sé, o sumo pontífice assistiu à abertura de uma reunião de 3 dias com embaixadores do Vaticano em todo o Oriente Médio. O objetivo é examinar a situação criada com o avanço do grupo Estado Islâmico e os ataques aéreos da coalizão internacional contra ele. Em uma declaração ante Mardin K4, patriarca da Igreja Assíria do Oriente, o Santo Padre denunciou a perseguição diária sofrida por iraquianos e sírios. Não há razões religiosas, políticas ou econômicas que justifiquem o que está ocorrendo atualmente com centenas de milhares de homens, mulheres e crianças inocentes declarou o bispo de Roma. A igreja assíria é uma das mais antigas do Oriente e está presente tanto no Iraque quanto na Síria. Mardica IV é proveniente de Erbil, uma importante cidade do Kurdistão iraquiano. Ante a Assembleia Geral da ONU, na semana passada, o número 2 do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, afirmou que é lícito e urgente parar os jihadistas no Iraque e acrescentou que qualquer intervenção deve ser feita sob a égide do Conselho de Segurança e com o beneplácito do Estado em questão. Os líderes estudantis do movimento pró-democracia em Hong Kong concordaram nesta sexta-feira em discutir com o governo suas reivindicações, mas garantiram que a renúncia do chefe do executivo da cidade é uma questão de tempo. A Federação dos Estudantes de Hong Kong participará de uma reunião pública com a secretária de Estado, Carrie Lam, declarou o grupo em um comunicado depois de o chefe do executivo, Leung Chui-ing, ter estendido sua oferta de diálogo. No entanto, o grupo afirmou que a renúncia de Leung é uma questão de tempo, criticando fortemente a sua decisão de permitir que a polícia usasse gás lacrimogêneo contra manifestantes pacíficos no início desta semana. Leung já perdeu toda a sua integridade e traiu a confiança do povo. Ele não apenas negou ao povo uma reforma política genuína, como também ordenou um violento ataque contra manifestantes pacíficos com gás lacrimogêneo. Sua renúncia é apenas uma questão de tempo, afirmou a federação. O povo de Hong Kong deve manter o movimento de ocupação até que haja um sufrágio universal genuíno. A Federação dos Estudantes de Hong Kong é um dos vários grupos que organizam os protestos chamados de Revolução dos Guarda-Chuvas, depois que guarda-chuvas foram usados pelos manifestantes para se protegerem do sol forte, da chuva e do gás lacrimogêneo. Um homem de 40 anos foi condenado nesta quinta-feira na França a 12 anos de prisão por ter transmitido de forma consciente o vírus da AIDS para uma mulher e ter exposto outras 5 ao mesmo risco. O condenado, Christophe Moratti, era reincidente, pois já havia sido condenado em 2005 por acusações similares a 6 anos de prisão. Eu não menti. Eu não disse a verdade, isso é tudo. Defendeu-se o acusado, que disse lamentar o ocorrido. Ele explicou que em suas relações não havia ejaculação para evitar a transmissão. A AIDS representa 3 grandes tabus: o sexo, o sangue, a morte, afirmou Christophe Moratti, para tentar explicar sua incapacidade de confessar que era soro positivo às suas amantes. Quem melhor para ser guia turístico do que alguém que percorreu e conhece todos os cantos de uma cidade? Foi com esse pensamento que uma empresa em Barcelona, na Espanha, resolveu contratar aqueles que vivem mais intensamente as ruas da região, os sem teto. Os moradores de rua são selecionados por uma instituição de caridade e treinados pela equipe de turismo. A empresa Raiden Sea Tours contrata apenas sem teto. A ideia é dar oportunidade de emprego para aqueles que não tinham nenhuma fonte de renda e tirá-los das ruas. Atualmente, Barcelona recebe cerca de 8 milhões de turistas por ano e tem entre 3 a 6 mil mendigos. Nossos guias têm um conhecimento incrível da cidade e mal podem esperar para te levar tanto para os pontos mais conhecidos quanto para os não tão turísticos, te contando os segredos e histórias de Barcelona, descreve a Hyde Sea Tours em sua página oficial no Facebook. O Conselho de Segurança das Nações Unidas ameaçou nesta quinta-feira impor sanções a todos que rejeitam a paz na Líbia em uma tentativa de impulsionar negociações promovidas pelo organismo para acabar com a violência no país. O enviado especial da ONU, Bernardino León, manteve a primeira rodada de negociações com políticos adversários líbios em 29 de setembro, que o Conselho descreveu como um passo importante para uma resolução pacífica na Líbia. Mas a milícia Fajir Líbia, Líbia Dawn no original, Amanhecer Líbio em versão livre, que controla Trípoli, rejeitou as conversações e declarou em um comunicado que continuará com suas operações militares. No leste, a Shura de Revolucionários de Benghazi, formada por grupos jihadistas, entre outros, enviou seu próprio comunicado, rejeitando a iniciativa por considerá-la injusta. A primeira rodada de negociações aconteceu na cidade de Ghadames, e nela participaram grupos rivais com a ideia de restaurar a legitimidade do parlamento internacionalmente reconhecido e que se reúne na cidade de Tobruk desde que milícias islamitas tomaram o controle de Trípoli. O governo venezuelano classificou de encomenda macabra os assassinatos do deputado governista Robert Serra e de sua companheira na noite de quarta-feira em sua casa em Caracas, cidade que registra um recorde de violência na América do Sul. Acreditamos que não foi um fato ao acaso. Estamos na presença de um homicídio intencional, planejado, executado com grande precisão. Sem dúvida, sua morte obedeceu a uma encomenda macabra, denunciou o ministro venezuelano do Interior e da Justiça, Miguel Rodrigues Torres, em breve coletiva à imprensa. Em curto prazo, a promotoria encontrará os autores materiais e intelectuais, acrescentou, pedindo que a oposição venezuelana não faça do caso um show midiático. Após a divulgação da notícia, o presidente Nicolás Maduro e dirigentes da oposição condenaram os assassinatos do deputado Robert Serra e de sua companheira Maria Herrera. Uma dor imensa nos invade com o assassinato de Robert Serra, líder bolivariano e chavista. Que Deus te leve a sua glória, afirmou Maduro em sua conta no Twitter. Jornal Brasil Notícias. Faremos agora mais um intervalo e estaremos de volta dentro de instantes. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 35 32 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. Já pensou em trazer a discoteca até sua casa? Junte os amigos e sintonize Extravadança, um programa dedicado à dance music comercial. Durante 3 horas acompanhe os grandes temas de Tech House, Hardstyle, House, Deep House e Minimal. Anime as noites de fim de semana com Extravadança, aos sábados, da meia-noite às 3 da manhã, no Canal 1. दीवाना नहीं एक दीवानी भी Bien criado então confira Alto Oriente às quartas-feiras entre as 5 e as 6 da manhã no canal 1 Sábados e domingos, o Canal 1 apresenta-lhe um programa sem locução, mas que vai marcar a diferença. Áudio Europa é um programa onde, durante 25 minutos, a partir das 10 da manhã, trazemos músicas dos diversos países que constituem o velho continente. Enquanto ouve o programa, o ouvinte pode consultar a lista das músicas no arquivo da Antena Web, bem como o país a que pertencem. Da Arménia a San Marino e da Dinamarca a Andorra, não perca. Áudio Europa, sábados e domingos, das 10 às 10h25, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Na corrida contra o tempo para consolidar a arrancada final e chegar ao segundo turno, o candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves, aposta em um conjunto de estratégias para ultrapassar Marina Silva do PSB. A ex-senadora, atual segunda colocada, de acordo com as pesquisas, está em curva descendente depois de se tornar alvo preferencial do Tucano e da presidente Dilma Rousseff do PT. Além das iniciativas da campanha, como a priorização da região sudeste e a manutenção dos ataques a rivais, Aécio se agarra à avaliação de especialistas de que a última semana é quando o eleitor está mais atento à disputa. Já o comando de campanha da socialista ampara-se em pesquisas internas que apontam o estancamento da queda de Marina na corrida eleitoral. Com isso, os marineiros apostam que é ela e não Aécio que seguirá para uma nova disputa contra Dilma Rousseff. Para isso, contudo, a campanha do PSB precisa descobrir como se defender dos ataques da petista, coisa que não soube fazer até o momento. Segundo o coordenador-geral da campanha de Marina, Walter Feldman, o PT está mantendo uma lógica cínica e mentirosa para desconstruir a candidata mais consistente para derrubar Dilma Rousseff. Um dos coordenadores da campanha de Marina, deputado Márcio França, do PSB de São Paulo, afirma que nas pesquisas internas feitas pelo PSB, está consolidada a vantagem de 6 pontos percentuais da ex-senadora sobre Aécio, o que, em termos numéricos, significa 6,5 milhões de votos. Para nós, não há o que discutir. O que precisamos agora é planejar o segundo turno. E a presidente Dilma tem de se preparar para enfrentar uma candidata com 10 minutos de tempo de televisão em vez de 2 minutos que temos atualmente, provocou França. Novos ataques a ônibus, delegacias, postos de polícia e a residências de policiais ocorreram em várias cidades de Santa Catarina nas últimas horas. A Polícia Militar investiga mais de 50 ocorrências que podem estar associadas à onda de ataques que começou no último dia 26. 32 suspeitos já foram detidos e 2 mortos. Por volta de 2 horas, a guarita do Centro Administrativo do Governo Estadual foi atingida por 5 tiros. Um policial militar que estava no local escapou ileso do atentado. Os 2 autores dos disparos conseguiram escapar em uma moto. Em Florianópolis, um agente prisional disse ter sido alvo de 2 tiros disparados por 4 homens que o atraíram para a rua, jogando uma pedra na janela de sua casa. O vídeo com o discurso do deputado Durval Ângelo, em que ele admite o uso da infraestrutura dos Correios na campanha petista em Minas Gerais, gerou reações entre os partidos de oposição e do Ministério Público Eleitoral. A gravação já está com o Procurador Regional Eleitoral em Minas, Patrick Salgado. Está sendo estudada a estratégia para a ação, informou o coordenador das promotorias eleitorais, promotor Edson Rezende. As campanhas tucanas à presidência da República e ao governo do estado pretendem fazer representações ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e ao Ministério Público Federal em Brasília, para que as denúncias sejam apuradas. Durante visita a Mogi das Cruzes, em São Paulo, ontem de manhã, o candidato à presidência, Aécio Neves, afirmou que vai acionar a justiça contra o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, e o presidente dos Correios, Wagner Pinheiro. Ontem também o líder do PPS na Câmara dos Deputados, Rubens Bueno, apresentou representação ao Ministério Público Federal contra a presidente Dilma Rousseff, citando como argumento o vídeo com Durval. Para Bueno, é possível constatar campanha aberta feita pela empresa a favor da petista, o que configuraria crime de improbidade administrativa. Segundo o texto da representação, não há dúvida de que houve má utilização de empresa pública por agentes do Estado para finalidades político-partidárias, o que constitui uma afronta ao processo democrático. Para o PPS, há um aparato criado pelo PT que se utiliza e se beneficia de todas as empresas públicas deste país em proveito próprio, desrespeitando os princípios constitucionais. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira e Edelson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Direção geral Edelson Moura. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até segunda-feira que vem, uma ótima eleição para todos. E obrigada por sua audiência. Tchau, Brasil. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.